abrigo em Jesus. Nele refúgio encontrei. Há um abrigo em Jesus, só nele refúgio acharei. Com minha vida nas mãos de Jesus, eu tenho paz, amor, perdão e luz. Sigo cantando, vou para o céu de luz. Comigo ele está, é fiel. Refúgio eternal, e sempre hei de louvar Jesus, meu mestre leal. Com minha vida nas mãos de Jesus, eu tenho paz, amor, perdão e luz. Sigo cantando, vou para o céu de luz. Comigo ele está, é fiel.